É funk então. É funk então. Eu vou lhe avisar, goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome na hora de jogar, não, não. Se não é um frango aqui, um frango ali, um frango acolá. Eu vou lhe avisar, eu vou lhe avisar. Goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome na hora de jogar, não, não. Se não é um frango aqui, um frango ali, um frango acolá. Já vai tarde, mais um articulador respeitado. Com autoridade baleada, o peso do destino na mira da lei, na marca do pênalti, o fim de um charme discreto e nublado. Trivial, alguém esqueceu um guarda-chuva aqui. Trivial, alguém esqueceu um guarda-chuva aqui. Eu vou lhe avisar, goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome na hora de jogar, não, não. Se não é um frango aqui, um frango ali, um frango acolá. Eu vou lhe avisar, eu vou lhe avisar, goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome na hora de jogar. Sonha com paraíso e tenta sorte nos números pensando nela. Disposto a tudo, bate cabeça, bate tambor numa trama milionária e perigosa. Ele quer o jardim do Éden. Trivial, alguém esqueceu a bola de de malícia espera da guerra. Ele sonha com paraíso e tenta sorte nos números pensando nela. Disposto a tudo, bate cabeça, bate o tambor numa trama milionária e perigosa. Ele quer o jardim do avisar.